Diante de ti, ó Senhor, esse jovem humilde casal, te peço, meu Deus, abençoe seu enlace matrimonial. Ó, derrame tuas mais ricas bênçãos sobre eles, estenda tua mão sobre a rocha, edifique o seu lar e com eles venha habitar, e abençoe sua geração. Ó Senhor, só tu podes saber o futuro e a vida de alguém. Faça, pois, a tua vontade, desde agora e para sempre. Amém. Eu desejo ao jovem casal uma vida na paz do Senhor, que sejam para sempre unidos pelos laços sagrados do amor, que possam ter como guia meu amado e bom Jesus, que olhem firmes em frente e avistem então somente um caminho brilhante de luz. Ó Senhor, só tu podes saber futuro e a vida de alguém. Faça, pois, a tua vontade, desde agora e para sempre. Amém.